Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do Brandos Costumes. Hoje temos um episódio especial dedicado a sonoridades mais viradas para o rock, mais viradas para o punk e o post-punk. Temos algumas do boom do rock português até. Vai ser um episódio diferente. Vamos começar agora com meus amigos do Alexandre Soares e depois temos Estou na Margem dos Doutores e Engenheiros. Não percam este episódio incrível. Até já! E agora vamos para o escuro, com extrema unção, com a música cenário, e a seguir Bastardos do Cardeal, com a Aranha. We'll be right back. É mais um episódio do Brandos Costumes. Agora vamos ouvir Megahertz com Tu, manifesto ao domingo de voar à bola, tilt com bolinhas de sabão. É um avião direto ao boom do rock português. Vaquinhas pela rua, na corrida contra o tempo. Em contratempo, o teu cérebro hibernou, pois não necessitas pensar. Sociedade sabe bem do que vais necessitar. Mergulha em ti e vê que estás automatizado. Não passas de um robô da sociedade programado. Mergulha em ti e vê que estás automatizado. Não passas de um robô da sociedade programado. Nem precisas saber aquilo de que careces, pois já a tua conta tens tudo e de todas as espécies. Mergulha em ti e vê que estás automatizado. Não passas de um robô, para só será programado. Mergulha em ti e vê que estás automatizado. Não passas de um robô, para só será programado. Estás programado. Estás programado. Estás programado. Estás programado. algodão. Há ratos que fogem, há homens escondidos. Mas que há a fazer para tudo esconder? Deixar a maré passar. A vida é só bolinhas, bolinhas de sabão. A vida é só bolinhas, bolinhas de sabão. Que apertam as mãos, que têm as prisões, só contam as intenções. Ser livre é ter que viver, é ser sem sofrer toda esta desilusão. A vida é só bolinhas, bolinhas de sabão. A vida é só bolinhas, bolinhas de sabão. We'll be right back. agora uma música de amor para os que, como eu, estão apaixonados. É os Opinião Pública com Ritmo de Vida. Bem que não te conheço, que estou aqui por acaso, que não és a paz que mereço. Dá-me tempo para dizer que estava a pensar em ti. Dança comigo esta música até o dia nascer. E pronto, vocês já sabem que todos os episódios do Brandos Costumes podem ter, trazer uma novidade diferente. É sempre imprevisível e acho que assim é que tem graça, é não sabermos o que esperar, não sabermos o que é que pode chegar a seguir. Entretanto, espero que estejam a gostar deste episódio. Ainda temos mais 3 músicas depois desta que está a dar neste momento, que é dos Plexus, o Babudo, para descansarmos um bocado e pensarmos no que ainda está para vir, que vai ser incrível. Acuso, mas perdoo. As notas que eu juntei das cores que eu vi. Sufrágio pelo resumo do mundo. Só uma praia. Uba. Eu li, alguém ouviu, um texto sem letras, porque o horizonte acabava ali. Só assim, uba, buto. Street Kids com Tubo de Ensaio, produzido por Manuel Cardoso, que já foi convidado deste podcast. Agora temos Wrong Wrong com Sombra Veloz. We'll be right back. e agora uma cara conhecida da nossa televisão é Manuela Moura Guedes com Hora do Lobo. Na urgência do hospital é a hora do lobo. Chegam feridos e mortos e nada de novo. São 3 da manhã, hey! No banco do hospital. Sinto-me tão só. É normal sentir-me mal. Na urgência do hospital mais um episódio do Brandos Costumes. Não se esqueçam de nos seguir no iTunes ou ir ao nosso site em www.brandoscostumes.pt. Se ainda não ouviram os outros episódios, não se esqueçam de o fazer. Este episódio é dedicado à minha namorada, à Mariana, e espero que vocês estejam fixe. Espero que não se esqueçam de ser altamente e não percam o próximo episódio do Brandos Costumes para mais uma entrevista especial. Eu acho que vocês vão gostar, vai ser diferente. Nem sempre pode ser o que nós estamos à espera, não é? E eu acho que dentro da música portuguesa há de tudo. E assim é que vale a pena. Até para a semana. Este foi mais um Brandos Costumes. Atos celeste dos terrenos, de mitos, premonições, de cálculos, de estimativas, de certezas, de ilusões, de coisas mortas e vivas. Das ocorrências passadas, das ocorrências futuras.